qualquer hora. Sei que tem gente que ora sem amor no coração. Sou religioso e faço prece que Deus dê a quem merece o reino da salvação. Sei que já não falta tanto tempo, meu senhor, para o grande momento afinal. Não sei se vou morar no paraíso, esse mundo indeciso, não distingo o bem do mal. Sei que tenho medo do inferno, minha alma Deus entrego para o juízo final. Mas não vou esquentar minha cabeça, aconteça o que aconteça, vou brincar meu carnaval, vou sim. Mas não vou esquentar minha cabeça, aconteça o que aconteça, vou brincar meu carnaval. Olha que eu não sei. Eu não sei o que será de mim quando chegar o dia do Senhor da neste mundo. Sim. Olha, eu disse, eu não sei. Eu não sei o que será de mim quando chegar o dia do Senhor da neste mundo. Sim. Sei que pode ser a qualquer hora. Da salvação. Sei que já não falta tanto tempo, meu senhor, para o grande momento afinal. Não sei se vou morar no paraíso, nesse mundo indeciso, não distingo o bem do mal. Sei que tenho medo do inferno, minha alma Deus entrego para o juízo final. Mas não vou esquentar minha cabeça, aconteça o que aconteça, vou brincar meu carnaval. Aconteça o que aconteça. Mas não vou esquentar minha cabeça. Aconteça o que aconteça. Vou brincar meu carnaval. Vá! Mas não vou esquentar minha cabeça. Aconteça o que aconteça. Vou brincar meu carnaval. Mas não vou esquentar minha cabeça. Aconteça o que aconteça. Vou brincar.